Nosso tema dessa noite, então, é Jesus em todos os tempos. E a gente falou agora na abertura sobre mudança, da necessidade da mudança, e a gente, cada um de nós percebe o quanto é difícil realizar uma mudança em nós. A gente pode fazer mudanças de coisas que não são importantes. Mudamos uma conduta, mas aquela conduta, de repente, não tinha raízes ou não tinha importância para nós. Mas as coisas que estão profundas, que determinam ou que demonstram quem nós somos e que precisam ser modificadas, essas coisas são difíceis. São difíceis porque requerem de nós sacrifício, requerem esforço, trabalho, determinação, requerem que nós insistimos todos os dias, todos os momentos, naquele ponto. Porque muitas vezes a gente consegue passar um dia diferente, mas no dia seguinte a gente já volta para aquele ponto onde a gente estava. Então a mudança verdadeira, aquela que se enraiza verdadeiramente, ela demora para acontecer. Eu digo isso sobre mudança, falando de Jesus, porque a humanidade, a gente vê através da história, os relatos históricos da humanidade, como é que era há muito tempo, e que evoluímos muito até o ano que nós estamos. Mas talvez a gente tenha evoluído muito só na superfície, na parte externa do que a gente mostra, no verniz. Nós precisamos ainda dar aquele passo grande na questão interior. Ao longo de todos esses anos da nossa história como humanidade, houveram diversos irmãos nossos mais evoluídos que vieram e nos deram caminhos, nos deram lições, nos deixaram alguns legados importantes, nós utilizamos deles até hoje. Em todos os cantos do mundo, nenhum lugar ficou sem essa assistência. Nenhuma pessoa ficou sem contato com algumas dessas verdades. E a gente pega lá, bem lá atrás, Moisés, de toda a importância que ele foi. Nós pegamos, depois, o próprio Sócrates, que foi um precursor do cristianismo. E a gente chega em Jesus, que para nós, no nosso meio de cultura, onde nós vivemos aqui, Jesus é o ponto mais alto para nós. Nós entendemos ele como o nosso mestre. Por isso que nós temos figuras deles espalhadas por todos os lugares, né? Como representando e como nos mostrando sempre através daquela figura, para que a gente não perca ele de vista, para que aquele exemplo dele a gente tente cada vez mais trazer próximos. E nós temos esse livro aqui, que é o Evangelho, que tem lições dele grandiosas. Ele passou há mais de 2000 anos e nós ainda lemos e nos surpreendemos com a simplicidade das palavras, mas com a profundidade que elas atingem, o passar do tempo atingem a todos nós ainda. E no que nós vemos hoje no nosso mundo, atualmente, nós vemos muita violência, nós vemos uma busca do poder, uma busca do consumo, e em qualquer uma dessas direções citadas, nós estamos vendo uma busca do eu. Quando eu consumo, é para mim. Quando eu tenho um ato de violência, é eu, é o meu resguardando e afastando o outro. a questão do poder e todos os outros sintomas que estão surgindo, se não dentro de nós, ao nosso lado. E Jesus é o oposto disso tudo. O que ele pregou para nós foi humildade, foi o amor, foi olhar para o lado e ver o nosso semelhante igual a nós, com as mesmas necessidades que nós, desejando as mesmas coisas, talvez fazendo de uma forma diferente, mas desejando a mesma coisa. Então, quando nós estamos focados naquelas outras questões, é que nós estamos longe. Nós não estamos percebendo a mensagem que ele nos deixou. Quando nós estamos voltados para o eu estou esquecendo de olhar o outro. Por isso que a palavra dele vem atravessando os tempos, porque ela continua sendo extremamente necessária. E voltando lá à questão da mudança, a mudança verdadeira que nós precisamos, ela vai acontecer quando a gente conseguir se tornar mais próximo daquilo que ele nos falou. A mensagem dele buscou nos tornar nossa civilização mais humana, elevando o homem que ainda age muito pelos instintos para que ele comece a usar a razão. Comece a pensar o que a gente falou. Vamos refletir o que a gente vem fazendo para ver se aquilo que a gente fez, se estava certo, se podia ser feito melhor, diferente, quais as consequências que aquilo causou. Então é através do uso da razão que a gente vai percebendo que dá para ser diferente e que aquilo que a gente quer, aquilo que a gente chama de caminho, que a gente quer executar, ele vai sendo traçado a cada passo que a gente vai determinando para onde a gente está indo. E depois da razão, quando nós conseguirmos nos afastar bem mais, então, da questão instintiva, a gente vai começar a caminhar para a questão da angelitude. Porque é isso que ele nos prometeu. É isso que a gente acredita. Somos todos iguais e que nós vamos evoluindo à medida que nós vamos deixando para trás, deixando de lado as impurezas que nós continuamos carregando, impurezas que a gente não tira lavando as mãos, a gente tira mudando a nossa conduta, mudando o nosso sentimento, mudando o nosso pensamento. Nos dizem, né? E a gente comprova que Jesus é a luz do mundo. E essa luz dele, ela não apenas ilumina, ela aquece. Quando nós percebemos, em nós mesmos, para não citar o exemplo de outra pessoa, a dureza do coração, a frieza com o nosso semelhante, nos falta esse calor. Nos falta aplicar Jesus dentro de nós. Esquecer do eu e lembrar da verdade. Para onde nós estamos indo? O que nós estamos carregando nessa nossa jornada? Será que é tão importante aquilo que às vezes nós estamos fazendo ou deixando de fazer? A gente sabe que a vida material é curta, que nós nos deparamos às vezes com situações de morte e aí a gente começa a pesar algumas coisas, começa a refletir, começa a lembrar do que podia ter sido feito e não foi. E aquela pequena chama, às vezes ela é insuficiente para acender essa fogueira da mudança que a gente precisa. A gente precisa todos os dias insistir, persistir, para que essa mensagem, ela não seja apenas uma mensagem escrita, né? Que ela seja uma mensagem gravada. Parece difícil, por um ponto é difícil, mas a gente viu tantos exemplos já ao nosso redor de pessoas simples e que praticam o bem de uma forma tão simples como elas, e que é possível através desses exemplos. Então, que a gente possa olhar para elas como o nosso exemplo, olhar como que elas fazem para fazer as coisas de uma forma tão sincera, tão verdadeira, e aprender com elas, para aos pouquinhos nos modificar também. Lembrando, de novo, do que foi dito, nós não estamos sozinhos. Basta apenas a gente se dispor, ter a vontade, que tudo vem junto com a gente.